diz que está com saudade. Diz que eu sou sua vida, seu anjo protetor, sua metade. Quando vamos pra cama, ela realiza o meu desejo. Sua boca me chama, a ânsia de provar um doce beijo. Minha namorada é nota 10, simplesmente linda da cabeça aos pés. Em forma de canção eu canto nosso amor. Seu sorriso meio e sensual faz seu ver pra levantar o meu astral. Estando ao lado dela tudo fica legal. Só me chama na ânsia de provar um doce beijo. Minha namorada é nota 10, simplesmente linda da cabeça aos pés. Em forma de canção eu canto nosso amor. Seu sorriso meio e sensual basta eu ver pra levantar o meu astral. Estando ao lado dela, tudo fica legal.